Panorama Agrícola para 2 de novembro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua cheia, 2 de novembro de 2012, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som contamos com o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: com coisa séria não se brinca. Na dica de hoje, regule o chuveiro e gaste menos energia. No noticiário, recomendações para o arroz irrigado. A Alimento e Companhia fala sobre o feijão. E no boletim do SC Rural, jovem rural, um cidadão rural, agronômica, começa treinamento para sucessão na propriedade. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva e na Sky, canal 104. Aqui você participa do Panorama Agrícola ao ligar 48-3665-5359 ou ao enviar e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. No verão que está chegando, nada de banho quente. Regule o seu chuveiro desde agora e gaste menos energia. Economize também água. É hora das notícias. A nova versão do boletim Arroz Irrigado, recomendações técnicas da pesquisa para o sul do Brasil, atualizado por ocasião da reunião técnica da cultura do arroz irrigado, já está disponível para técnicos e produtores. A versão impressa, com validade para safras 2012, 2013, 2013 e 2014, está sendo distribuída gratuitamente para todos os integrantes da cadeia produtiva do arroz irrigado do Brasil. Para os interessados que não tiverem acesso à versão impressa, o arquivo com as recomendações Arroz Irrigado pode ser baixado no site da SOSBAI, que é a Sociedade Sul-Brasileira de Arroz Irrigado, www.sosbai.com.br. O objetivo desse trabalho é divulgar as recomendações técnicas sobre produção, industrialização e comercialização de arroz irrigado para o sul do Brasil, mas tem uma amplitude maior, pode ser utilizado como referência em todas as regiões brasileiras produtoras de arroz irrigado. Santa Catarina é o estado brasileiro que registrou o maior crescimento no processamento de leite nos últimos 5 anos, cerca de 13%, de acordo com um levantamento recente da Associação Leite Brasil. O aumento superou o desempenho dos principais estados produtores de leite, como Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Atualmente, Santa Catarina ocupa o 6º lugar no ranking nacional de industrialização de laticínios, com 8,2%. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Panorama Agrícola de hoje recebe Silvano Breda, que vem conversar sobre jovem rural. Já começou o treinamento, a capacitação da sucessão na propriedade para os jovens rurais do Alto Vale do Itajaí. Você esteve lá em Agronômica, né, Silvano? Isso, Mauro. Na verdade, o que me chamou a atenção foi a aula inaugural, né? Porque a EPAGRE possui 13 centros de treinamento distribuídos estrategicamente nas regiões diversas, diferentes regiões do estado, né? E com características próprias, né? Então, cada um desses centros vai ter uma obrigação, vamos dizer assim, nesse programa, nesse subprojeto, de formar pelo menos um grupo de jovens rurais dos municípios daquela região. Mas a questão, o que eu descobri ali, que é muito mais ampla do que... É a sucessão, é manter o jovem no campo capacitado, mas com qualidade de vida, com oportunidade, vivendo bem. Então, o que me chamou a atenção foi assim, ó, o conteúdo desses cursos. Eles têm 4 grandes eixos. Eles vão ter, por exemplo, o curso equivale a um curso quase da educação formal, são 320 horas aulas. Isso significa 10 estágios de 3 dias cada um intercalados. Eles ficam 13 dias acomodados, hospedados em centros de treinamento, nesses 13 centros, voltam para casa aguardando a próxima etapa de mais 3 dias. E assim vai durante um ano, né? Mas o que que eles... duas coisas que me chamaram a atenção no conteúdo. O primeiro são 4 grandes eixos de conteúdo. São matérias, por exemplo, voltadas para o eixo técnico, quer dizer, a tecnologia de produção, basicamente. Um segundo eixo voltado para o negócio em si, a administração, toda essa questão mais assim de gerenciamento, né? Outra voltada para a questão ambiental, né? Que hoje tu é obrigatório, existem leis, né, e tal. E o próprio é uma pressão, uma exigência dos consumidores, né? Então, produtos mais ecológicos, mais, ou produzidos de uma forma mais sustentável. E também uma de, eles chamam de eixo de relações humanas, vamos dizer assim. Ali eles aprendem a se tornar líderes, a ser lideranças, a serem empreendedores. Quer dizer, eles provavelmente, esse pessoal que faz um curso desses, mesmo que ele não continue na atividade, ele vai ser uma pessoa preparada até para vir para a cidade, vamos dizer. Em termos dessa formação pessoal, porque isso hoje é muito importante, essa questão do empreendedorismo. Um empreendedor, ele acaba transformando o negócio dele num negócio, numa microindústria rural, né? E é essa visão empresarial, né? Não de um agricultor, um simples agricultor, né? Mas de um empreendedor rural, né? É isso tudo que eu vi lá. E era um clima de festa, tinha umas 100 pessoas lá, uns 50 jovens de dois grupos que já iam começar, e junto com os familiares. E o que eu percebi ali, um entusiasmo, uma expectativa, um clima de expectativa, eles acreditando nisso, comprando a ideia. Isso me chamou muita atenção. Que bom. Jovem Rural, você pode procurar a IPAGRE para receber capacitação e treinamento. Esses cursos que estão se iniciando este ano, já começou um em Tubarão, agora esse em Agronômica, são cursos com apoio de recursos financeiros do Santa Catarina Rural, né, Silvano? Tem um detalhe interessante aí, que até o final do curso, quando vai chegando no final, cada um desses alunos, e o curso é assim, ó, ele pode variar um pouco o conteúdo em função das características de cada grupo da região onde ele está, né? E assim, ó, cada um desses jovens rurais vai sair desse curso, quando formado, com um projeto que ele desenvolve apoiado, com o apoio dos técnicos da IPAGRE, para a propriedade dele, para o negócio que ele pretende ali, né? E além do apoio para o projeto, para a implantação desse projeto, o apoio técnico e financeiro. Como se fosse um plano de negócios. Isto, exatamente. Então, quer dizer, isso cria condições do jovem, ele vê que ele tem futuro, e um bom futuro, com qualidade de vida, com a perspectiva de viver bem ele e a família que ele constituir, né, no meio rural. E, é claro, esses jovens estão com a família, com os pais, né, no meio rural. E aí, por isso que vem de conta aquilo que tu falou no início da nossa conversa, da sucessão familiar, né? Vão estar preparados. Sucessão familiar, empreendedorismo, capacitação, treinamento em liderança, e esse eixo aí que você falou também de área humana, ajudando então o jovem rural a se tornar um cidadão. É isso que essa gurizada precisa hoje no campo, é muito importante. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Para você saber se está se alimentando bem, pergunte-se: quando foi a última vez que eu comi arroz com feijão? Sim, o arroz com feijão ou feijão com arroz, do ponto de vista nutricional, é muito bom. É a variação certa do cardápio para todos nós brasileiros. Só que, em função do aumento da renda da população, a variação do cardápio dos brasileiros tem tornado o feijão menos consumido. No país, saiu da média anual de 19 quilos por habitante em meados da década de 90 para os atuais 15 quilos por habitante ao ano. Esse número permanece estável, mas é baixo. E para complicar um pouquinho mais o consumo do feijão, houve aumento no índice de preços de produtos amplos de 40% de janeiro a setembro deste ano, no caso do feijão. Assim, tem havido uma redução na área de cultivo do feijão. Isso não é bom porque, como falamos, do ponto de vista nutricional, nada substitui um bom prato de feijão com arroz. Lembre-se, se quiser saber se está se alimentando bem, pergunte-se, quando foi a última vez que comi arroz com feijão? Este deve ser um prato diário no cardápio de todos os brasileiros. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.